Capítulo 25. A Divina Presença. O terceiro assistente oculto para triunfar. Reflita nesta frase. Estamos tão cheios de problemas que jamais escutamos a melodia divina. Se pudéssemos ver, se pudéssemos compreender. Se somente realizássemos a presença do Todo, que é justamente o que não podemos fazer. A fonte divina de toda a criação existe em cada onda e partícula do cosmos. Esta irresistível energia é o tic-tac da vida de onde nascem todas as coisas, inclusive o êxito. Como tal, essa presença necessita converter-se em uma parte real e viável de tua vida. Se não levas em consideração esta incrível força, teus sonhos podem morrer de fome espiritual. Porém, se olhas o divino como um provedor de vida e co-criador de tua existência, forjarás tuas energias com ilimitado poder e criarás uma consciência de paz e tranquilidade que impregnará toda a tua existência. Você não deve ver isto como uma simples tarefa idealística, mas como experiência do coração, um processo onde pedes e recebes todos os dias influência amorosa de Deus. A inerente dignidade pessoal na vida humana provém da origem da alma e revela a realidade natural de nossa verdade eterna. Esta conexão transcende todos os problemas, carências e preocupações. Traz um sentido mais amplo de paz e constância, um sentido que te traz sempre de volta à tua fonte e solução. Para chegar a este lugar de paz, precisas primeiro definir-te como espírito. E nesta definição, teu valor não se baseia no externo e sim no teu legado divino. Tu és sagrado, assim como tua vida o é. Se queres cair, ignora tua sagrada identidade, a qual é fonte real de teu êxito pessoal. Precisas ver teu valor e o valor de tua vida eterna, finalmente deixando ir o juízo e a autoaceitação condicional, porque isto nega consistentemente a santidade inata de teu ser humano. A vivente presença da divindade dentro de ti é a tua máxima fonte de valor e quando reconheces esta verdade, o mundo te abraçará com suas bênçãos. Deste modo, teu êxito espiritual e pessoal está intrinsecamente ligado à tua vontade. És um filho de Deus, uma manifestação desse amor e luz eterna e de acordo como te trates é uma declaração ante o Criador sobre tua capacidade de amar a um de seus filhos. Deixaria que alguém falasse para o teu filho da mesma maneira que falas a ti mesmo. Quando te criticas, Deus te pergunta, como podes tratar a meus amados desse modo, teu julgamento nega o eterno espírito da tua vida, isto bloqueia a tua luz interna, faz com que tua energia magnética se torne densa, obscura e distante como um galho oco. Não pode separar quem tu és, de quem tu és. Sem a presença divina não estás integrado a como te sentes verdadeiramente acerca de ti mesmo, então, a conexão com a energia do universo está bloqueada. Esta é a maior enfermidade que sofre a raça humana, através de todo o mundo, milhões de pessoas sentem sua fonte vital de energia bloqueadas em seus próprios corações quebrados. É um sentimento de perda dolorosa que te invade, e que pode levar-te a desejos desesperados por gratificações externas em coisas como vícios, aquisições, fugas. Porém, nenhuma quantidade de prazer externo poderá satisfazer uma alma vazia e desconectada. Tens que abrir teu coração para conectar-te com teu legado divino, a fonte de tudo o que recebes. Tenha em mente que a alegria do êxito, amor e gratificação real não pode fluir livremente para ti se não podem passar através de ti, se necessita de uma mudança de energia. Para aproximar-se do divino é preciso desfazer-se do ódio, ou seja, faz por ti mesmo o que queres fazer pelo teu próximo. Uma conexão aberta requer que mudes consistentemente tuas intenções e faças novas escolhas cada dia. Para abrir-te para Deus, deixa ir o conflito, acolhe a paz, sempre caminha em direção ao amor. O Divino Coração. O caminho ao divino não é um longo caminho, somente é a distância de tua cabeça ao teu coração. Não olhes para o céu, porque tua conexão não se encontra aí. Em vez disso, medita no centro de teu coração. Respira lenta e profundamente, e procura sentir a luz eterna que existe dentro de ti. Visualiza crescendo e irradiando para fora, conectando-te com todas as outras luzes divinas de amor da fonte maior. Esta é a natureza da ampla alma do Criador. Todos somos raios dessa fonte que brilha, que se junta à infinita vibração de Deus. Além desta meditação diária, outra maneira de conectar-se com esta poderosa presença é através de sinceras orações que venham do coração. Isto tem sido há muito tempo reconhecido como uma força de cura, proteção e inspiração e é também algo que nos conduz ao divino. Uma oração, feita com o coração, alcança a entrada oculta da energia do mundo, trazendo muitas vezes resultados que nenhuma outra coisa pode alcançar. Sempre tenho uma lista de orações na frente de meu diário, onde coloco os nomes das pessoas ou situações que podem precisar cura ou soluções de alguma maneira. Todos os dias falo com Deus acerca destes nomes. Cada manhã e cada noite, dedico certo tempo enviando intenções de amor a todas estas situações. Enfoco minhas próprias metas, porém também incluo mais temas globais, como ajuda aos desamparados, cura dos enfermos e pacíficas resoluções para as hostilidades. Também agrego uma invocação para que uma assistência de amor seja enviada a todos aqueles que não têm ninguém que interceda por eles. Qualquer coisa que seja pela qual ores, tuas palavras e pensamentos não precisam ser formais ou criativos, simplesmente tem que vir do coração. Permita-te abrir os canais de comunicação quando precisares curar ou liberar, pede o que desejas e agradeça pelo que conseguires. Orações de apreciação e gratidão são sussurros de amor que retornam da fonte de todos os dons maravilhosos. Expressa essa gratidão em tudo o que fazes e isto se converterá em uma invocação viva. Quando olhes o divino em cada experiência, compreendes que toda a tua vida pode ser uma oração. Existem muitas histórias de atletas, inventores, empresários, estrelas de rock, atores e muitos outros que atribuem seu êxito à sua relação com Deus. Não mires isto apenas como religiosidade e fantasia, o poder ilimitado do divino, a fonte criativa e a ressonância do universo é o maior apoio, o mais amoroso e um disposto co-criador de teu destino individual. Abre-te a esta conexão e sentirás um poder que mudará a tua vida em cada suspiro. Grandes coisas podem passar em tua vida, mas, não há êxito maior do que uma conexão com o Criador. Afirmações para viver na divina presença. Estou abençoado com o amor de Deus. Sou livre. Deixo ir o medo e o ódio. Sou uma pessoa segura e merecedora vivendo sempre sob o manto do divino. Toda alegria, êxito e paz mental fluem em abundância universal em minha vida. Bênçãos infinitas vêm para mim agora. Cada momento de divina conexão traz à minha vida poder para mudá-la. Vejo o divino em todas as pessoas. A divina consciência nos une a todos. O amor de Deus me inunda. Minha vida é uma meditação e uma pacífica oração. Acolho minha própria conexão de amor com minha fonte. Sinto o poder das orações dentro de minha vida. Através de orações e amor, me conecto à assistência imensa do universo.